O assunto a ser tratado aqui hoje, talvez seja um assunto que talvez não interessa para muitas pessoas, porque é história. Seria como é que o Brasil entrou no Espiritismo, ou Espiritismo no Brasil. É uma questão que talvez não seja muito difundida, né? Porque a gente vai nas casas espíritas e a gente começa a escutar as palestras que são dadas, então se fala bastante do Evangelho, se fala bastante de caridade, de humildade, de perseverança, mas pouco se sabe sobre a história do Espiritismo no Brasil. Então, no Brasil, começou o Espiritismo praticamente junto com o mesmo período que começou lá na França, através de outras pessoas, é claro. Então, houve já lá em 1840... Aqui a gente vai falar datas, vai falar nomes, eu sei que é chato, mas é importante saber. Já lá em 1840, existiram dois médicos, um tal de Jules Moret e João Vicente Martins, que eles já na época eles conheciam aquilo que se chama hoje de fluido vital. E eles eram médicos homeopatas, já lá em 1840, e eles tratavam pessoas, eles eram viajantes, eles eram médicos, mas eles viajavam em várias cidades das províncias naquela época lá, né? Província do Rio Grande do Sul, província de Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Ceará, as principais províncias, eles iam e eles marcavam para quem tinha possibilidade, é claro, de pagar. Eles tratavam essas pessoas através da homeopatia. E eles tratavam também essas pessoas através de um fluido vital, que eles tratavam com passes, que vocês tomam aqui dentro na sala de passes fluídicos, que era aquilo que eles chamavam de transmissão de fluidos vitais entre as entidades que eles acreditavam estar ao lado deles para as pessoas que estavam, de certa forma, doentes ou enfermistas. Bom, a história praticamente aqui no Brasil do Espiritismo, ela se divide em três etapas. A gente tem que datar, porque a história é meia longa, é lá de 1940, agora nós estamos em 2017, então nós temos que abreviar bastante coisa para que a gente consiga chegar a uma informação um pouco coerente. Já no segundo já lá no, em 1849, segundo informações do Divaldo Pereira Franco, que também é um historiador, aconteceu a primeira grande etapa do Espiritismo no Brasil, que foi aquilo que eles chamavam de o pioneirismo da Bahia. Os baianos foram aqueles que primeiro assimilaram o Espiritismo aqui no Brasil. Com as primeiras manifestações fenomênicas que se caracterizavam em grandes salões, mais ou menos aquelas pessoas que tinham um pouquinho de porte na época, um pouquinho de, né, para poderem verem essas realizações, que eram aquelas tal de mesas girantes, de cestos voadores, de pessoas que, através da psicofonia, elas passavam mensagens, enfim, a mesma coisa que acontecia lá na França acontecia aqui no Brasil, só que de maneira um pouquinho mais burlesca, afinal das contas nós estávamos no Brasil. E junto aqui, naquela época, aconteceu aquilo que se chama de sincretismo religioso. Como aqui no Brasil já existia a Umbanda e o Candomblé, houve uma certa tendência de muitos espíritas partirem para o lado da Umbanda e do Candomblé, sem perderem a tradição espírita. Foi aí nessa história aí que houve um problema sério com a Igreja Católica e com alguns políticos, porque eles não aceitavam muito essas manifestações em público, né, espíritas e outras talvez de outra ordem. Então, naquela época já consideravelmente criou-se um confronto bastante grande entre representantes da Igreja Católica Apostólica Romana e alguns representantes da linha espírita. Já lá naquela época, lá em agosto de 1857, criou-se o Conservatório Dramático da Bahia. Veja bem, em 1857 se criou o Conservatório Dramático da Bahia, nos mesmos moldes, mais ou menos, dos centros espíritas de Paris, na qual praticavam ali aquelas manifestações, e personalidades como Rui Barbosa, uma grande personalidade político brasileiro, um grande estadista, e Olívio Teles de Menezes, eles travavam contato com fenômenos estranhos, com estranhos fenômenos. Então, o Rui Barbosa, essas pessoas de grande nome, de renomes nacionais, eles já na época eles travavam conhecimento espírita, sim. Só que a gente, na história do Brasil, não conhece esse tipo de coisa. Tem que conhecer na história do Espiritismo, porque que é importante, então, sabermos a história do Espiritismo para sabermos também quem foi Antônio Bezerra de Menezes. Foi um grande político brasileiro e um grande espírita brasileiro, né? O Rui Barbosa. Então, a gente tem, através da história, a gente sabe como é que iniciou o Espiritismo aqui no Brasil. O segundo grande período do Espiritismo no Brasil foi no período imperial. Mais ou menos lá entre 1852 até 1870, na então capital do Império do Brasil, isso na cidade do Rio de Janeiro, porque na época o Brasil ainda era o Império e a capital era Rio de Janeiro. Não era Salvador mais, era Rio de Janeiro, para depois se tornar a capital Brasília, bem depois, né? Aconteciam as primeiras sessões espíritas realizadas por franceses. Vejam bem, os franceses eles estavam fugindo da guerra, parece que era da guerra franco-prussiana, né, liderada pelo Napoleão III, e eles não queriam a guerra, eles estavam meio com medo, e eles foram exilados aqui no Brasil. E eles trouxeram lá da França todo o conhecimento espírita deles, e eles abriram esse leque de conhecimento para amigos deles aqui no Brasil, e eles colocaram também aqui, então, assim, a presença de todos, aqueles fenômenos também nos grandes salões aristocráticos lá do Rio de Janeiro, esses fenômenos, né, das mesas que giravam sem ninguém tocar nelas. Enfim, fenômenos mediúnicos, psicofônicos, fenômenos de levitação, coisas que aconteciam na época, assim, mais que para impressionar o público mesmo, para saber que tinha algo de realmente diferente acontecendo. Em 1861, é publicado o primeiro periódico, veja aí, o primeiro jornaleco espírita, pelo Dr. Eduardo Montegia, traduzido obras do Allan Kardec. Já naquela época, ele trazia obras do Allan Kardec traduzidas em português. E em 1875 é publicado o segundo periódico, mais um jornaleco, né, esse um pouquinho mais de ênfase, pelo Grupo Espírita Confúcio. Tá? E também criaram também a Revista Espírita, dirigida por Antônio da Silva Neto. E em 1881 foi fundado também o Grupo Espírita Humildade e Fraternidade. Na época, como se sabe, muitas perseguições aconteciam aos espíritas, tanto perseguições políticas, como também, principalmente, perseguições religiosas, é claro, apoiada por políticos que não tinham interesse na época que o espiritismo, a sua maneira de abrir a mente e abrir horizontes, eles queriam que a coisa ficasse um pouquinho mais fechada, que não se fosse falado tanta coisa. O terceiro período, rapidamente, é o período republicano, que vem até hoje, então, com grandes personalidades dentro do Espiritismo. É mais ou menos lá, vejam bem, no dia 22 de dezembro de 1889, já no mesmo mês em que houve a proclamação da República, já existia a FEB, a Federação Espírita Brasileira. E quando foi proclamada a República pelo Teodoro da Fonseca, eles foram os primeiros que se congratularam-se com a República, achando que era necessária a República aqui no Brasil. Só que esse novo governo deu um tiro no calcanhar dos caras, né? E dia 11 de outubro de 1890, através do Decreto-Lei número 847 do Código Penal Brasileiro, a República Brasileira, ela associa a prática do espiritismo como se ela fosse ligada à prática de magia negra e curandeirismo, só para rebaixar, para desmerecer o grande conteúdo religioso, filosófico e até científico da época, né? E eles conseguiram na época dar um balde de água fria, mas que não resolveu muito, porque essas coisas continuaram praticamente acontecendo, grupos espíritas sendo fundados cada vez mais grupos espíritas em locais que às vezes as igrejas católicas, apostólicas, romanas nem imaginavam que um dia fosse fundado um grupo espírita, que é o caso de Flores da Cunha. E depois, então, com a Segunda República, então, do Getúlio Vargas, né, lá na década de 50, o que que acontece? Porque o nosso Estado, ele não era um Estado laico, era um Estado onde tinha uma religião oficial de direito, e a religião oficial de direito era a religião católica, apostólica, romana. Era a religião oficial do Estado. Getúlio Vargas, no segundo mandato dele, ele disse, então, assim, através de um decreto-lei, que o Estado brasileiro, a nação brasileira, ela estaria daquele momento em diante em Estado laico de direito. Estado laico. Laicismo quer dizer sem religião oficial. Então, daquela época em diante, mais ou menos da década de 50, da década de 60, houve uma proliferação maior, então, das igrejas, das religiões, das suas variadas formas, das crenças. O espiritismo deu praticamente um pulo, um salto de qualidade. Aí, então, com aquele que fazia operações espirituais lá, o tal de Zé Arigó, o Divaldo Pereira Franco, o Chico Xavier, Raul Teixeira, Ivone Pereira Machado, e vem outros tantos aí numa lista de uma centena de autores espirituais, tanto encarnados como desencarnados, que fizeram ser o espiritismo o que o espiritismo é hoje. Vejam bem, ele é bastante recente. Se nós formos ver o início lá em 1840 para 1917, são 177 anos. Em 177 anos, muita coisa se fez. Muita coisa se fez. Tanto que hoje as casas espíritas estão sempre cheias, a divulgação do espiritismo dentro de uma norma kardeciana, uma norma de direito kardeciano, né, vem fazendo o seu papel dentro de uma sociedade, tanto no fator sociológico como no fator político, educacional, e, enfim, fazendo a sua parte que lhe é de direito e de obrigação. Muito obrigado.